TLS, ajuste no zero no meio, como estabilizado. 3000, vem potência estabilizada, 3520. No zero, achar travado visual. Fone 643, boa noite, tá livre pouso na 10, o vento de 1,60 graus com 9 nós. Autorizado pouso na 10, 1,63. Salvador, boa noite, 3170, com informação de Charlie. Boa noite, 3170, identifique, DSO 050, autorizado de desvio, reporte ao término. 3050, reportarei, término de desvio. No 805, desça para 2500 pés, ajuste no 0,16, autorizado final RNAVE, informe no 366. Gente, 2500 no 0,16, vai informar no 366. Vem da presente o 366. 366 da presente, vai informar. Argentina 19811 is stand by to copy. I request you to contact the information traffic room to clear some information of the flight plan. They are missing for the persons on board, endurance and anything about a boat for surveillance, okay? Eu solo aos 28, livrando a direita, prossiga na Alfa e Juliette até o portão 09. Ok, vai livrar a direita, Alfa e Juliette para o 09, 643. 3520, boa noite. Toyota 3520, boa noite. Toyota 3520, boa noite. Checa o trem, vento de 1,50 graus com uma dúzia de nós. Kinegá Mi 16, está livre, pouso na 10. Pouso no 03520. Ô, Sierra Vitor 368, para evitar uma formação que está antes aqui um pouco. Autorizado. Certo. Reduza para 2109. Reduzindo 2109, 3170. Tá 3520, seu solo foi aos 31, livrando a direita, prossiga na Alfa Índia até o portão 01. A direita, Alfa Índia para o 01, tá 3520. Repórter Calão 58, ready to copy. Portugal 158, ready to copy. Hey, go ahead. Portugal 158. In Portugal 158, clear to Lisbon, flight level 350. Initially via Upper Whiskey 50 up to Mike Sierra Sierra. After Upper November 866. And after that, we'll follow in accordance to the flight plan route. And just to remark, you need to request for further flight level changes. After takeoff from runway 10, left turn to Momo departure and Gebit transition. Squawk code 5072 and departure control frequency 119.80. Read back, please. Salvador, please, airport Portugal 158, flight level 350 to Lisboa, upper Whiskey 50, Montoro, upper November 866, then according with flight plan, any level change will be requested by us. Departure left turn, Momo departure, Gebit transition, squawk 5072, frequency for departure 118, correction 119.80. That's correct, airport Portugal 158, call me ready to push and start. Call it for push and start, Portugal 158. Afirmo, 040, 3. Alerta pro, intercepto localizador, desça para 2000 pés, ajuste no 096. 040, 2000, no 096, porta atrás. Intercepto localizador. Firmando para o TAN 3520, é a Juliette. Pode ser Índia ou Juliette, o portão é 01, ok? Acho que a melhor é a Índia. Positivo, via Índia para 01, 3520, grato. Passando 366, agora 905. Complete a aproximação, chame torre agora, 18.6, bom pouso. 18.6, obrigado. Torre Salvador, boa noite, 05, final na 0, baixar travado. Boa noite, 05, muito boa noite, já avistado, cheque o trem, o vento é 160 graus com 9 nós, QNH1016, está livre o pouso na 10. Gente, já baixado e travado, livre pouso, pistão a 0, gol no 805. 3170, inicie redução para 1170 nós, informe estabilizado no localizador. Reduzindo, 3170. Zero estabilizou? Ah, zero? Completo, chame torre agora, 18.6, bom pulso. 18.6, boa noite. Salvador, boa noite, 3170, 2.6, 3 de Serra, com 3 baixado checado. Está 3170, mantém a aproximação, guarda autorização para o pouso. Aguardando autorização, 3170. Salvador, Portugal, 158, descenda 10, ready for pushing start. Portugal 158, clear to push and start, coming ready to taxi, QNH now 0-1-6. QNH 1-0-1-6, clear for push, report for taxi, Portugal 158. 05, seu solo às 39, livrando à direita, prossiga na Alfa, chamante da Juliette. Direita, prossegue na Alfa, chamante da Juliette, igual no 805. Controle de Salvador, muito boa noite, azul 4062, passando 200. 4062, identifique, desça para 2000 na maré, ajuste no 0 no meio. Para 2000 na maré, no 0 no meio, no ajuste, 4062. Ok, Argentina 1911, clear to Sierra Alpha, Bravo Echo, flight level 400. The first airway is Upper Whiskey 58, after that we'll follow in accordance to the flight plan route. And just to remark, to change the flight level you need to request, okay? After takeoff from 1810, right turn to Goli departure and Gonza transition. Score code 5075 and departure control frequency 119.80, read back please. Could you repeat the departure? Goli departure, Golfi Oscar Lima Echo departure, okay, and Gonza transition, Golfi Oscar November Zulu Alpha transition. Okay, we are clear to aeropark, flight level 400, departure Goli, transition Gonza, and squawk 1075. Score code 5075, departure control 119.80, and the first airway is Upper Whiskey 58. After that, you follow in accordance to the flight plan route, okay? Okay, departure Uniform Whiskey 58. Okay, Argentina 1911. Correct the transponder code 5075, okay? 5075, okay, that's correct. Call tower at 118.60 to push and start. Okay, call 118.60, Dina 1911. 170, seu solo aos 42, livrando a direita, prossiga na Alfa Índia até o portão 02. Direita, Alfa Índia 02, tá 3170. Salvador, muito boa noite, voo 1714, informação Charlie, autorização 230, Aracaju. 1714, ainda não recebi aqui o seu plano, aguarde instante para a cota, ok? Em 3 minutos deve aparecer aqui pra gente. Obrigado. Gol 805, tá livre, ingressar via Juliette para o portão 0612. 0612, gol no 805. Controle 4062 está efetuando um pequeno desvio à esquerda, 035 a proa para evitar formações. Sente. Go ahead, Argentina 1911. I understand our departure is Gole, then Eval and then Gonza, or from Gole to Gonza direct? No, Gole, Eval and then Gonza, okay? Gole, Eval, Gonza. Perfect, thank you very much. You're welcome. Boa noite, 896, identifique, edição 050, chegada Mari. 050, Mari, 158, sorry, we are now ready for push and start. Okay, approve to push and start, call me ready this taxi, Portugal 158. Be for push and start, call you for taxi, Portugal 158. Salvador, boa noite, Altan 3520. Altan 3520, boa noite, eu tenho já aprovado aqui o 190 para Aracaju, aceita? Aceita, prossiga. 3520, autorizado 190 para Aracaju, pela Golf 677. Decola da 10, com curva à esquerda, saída Apuca, transição Aracaju. Transponder ao 5066, o controle opera em 119.80, cotege. Autorizado Aracaju, 190 via Golf 677, decola 190 com curva à esquerda, na saída Puc Aracaju, transponder 5066 e controle 198, TAN 3520. Correto, TAN 3520, chame quando pronto para o push e acionamento. Chamará quando pronto, 3520. Azul 4062, autorizado DLS, foi na proa de dono, informe estabilizado. Controle, o 4062 está efetuando uma curva direita para livrar formações. Por mais quantas milhas aproximadamente? Mais 5 milhas, senhor. Sente após, foi na proa de dono, informe estabilizado. Confirme proa? Dona. Dona, ciente. Boa noite, 9,6, 20 graus à esquerda por 15 milhas. Autorizado, reporte ao término. Boa noite, 9,6. Controle, teria o ajuste pro 4062? 1016. 1016, gente, obrigado. Pode apurar Duna 1896. Autorizado, desça para 2000, ajuste no 0 no meio, informe no ILS, gol 1896. 2000 no 0 no meio, mais fácil. No 606, aguarde, 350, Maceió. Torre, poderia confirmar o 606, foi... teve uma interferência na fone. Salvador Ground, Argentina 1911. Argentina 1911, go ahead. We are engaged in Maven, ready for push back and start up. Okay, stand by to push and start, Argentina 1911. Okay, stand by. Fogou no 606, confirme qual foi a solicitação, solo. Positivo, o 606 está ciente da informação Delta, solicita o 350. Para Maceió. Ok, já está aqui autorizado 350, aguarde um instante, é o número 2 para a cópia. Aguarda. Gol no 714, na escuta para a cópia. Ativo. Gol no 714, está autorizado nível 230 pela Golf 677 para Aracaju. Após a decolagem da 10, curva à esquerda, saída Pucca, transição Aracaju. O transponder é o 5103 e o controle 1980, o cotejo. 186, torre, obrigado. Aracaju, 5103, 1980. Correto, 1714, chame pronto para o push acionamento. Samara. Torre Salvador, boa noite, azul 4062. Solicita descida para 1.700. O azul 4062 está autorizado a prosseguir com o procedimento de aproximação. Reporte passando externo. Gente, reporte no externo, continuando. Salvador Portugal 158, ready for taxi. Portugal 158, taxi approved, Julian Alpha to holding point, runway 10, QNH 1016, call me ready to take off. Taxi holding point, runway 10, by Julian, Portugal 158, call you when ready. Salvador, boa noite, 05, boa noite. Boa noite, 05, boa noite, eu tenho já...